Salvador, 3454, ponto esperado 28, pronto. TAM 3454, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 250 graus, 06, 12 de nós, ajuste 10 no 6. Além de decola, pista 28, TAM 3454. Anca 63, o nome está livre da restrição vertical da saída gole. Ciente, 63, o nome está livre da restrição. A 3454, decolada ao Zulu 3 Zulu, chame agora o controle em 19.80. 19.80, boa. Alô, bom dia, então, 3454, decolado na 3454. 3454, acione 5564 no transponder, suba ao 330, Feidaron. 5564, 3454. Gente, frequência livre, tango. Aviaca 6311, suba restrito nível 320. 320, restrito, 6221. Salvador, gol 9983. 3 Guarulhos, qual nível? 38. 38, aguardo coordenação e cópia. Guardando, só poderíamos adiantar a subida? Quanto é que está previsto para o senhor? Dia previsto 58. Gente, saída gole. Olha, obrigado. Autorizado na proa de Aracaju. Proa de Aracaju, 3454. Avianca 6311, chamei Recife no 288, ao término 264. 288, 264, chamará. Obrigado, bom dia. Salvador, é o TAM 3602. 3602, aguardo 300, por seguro. Aguarda, tem a fila prevista. Saída gole. Vale. O Sologo 397. 397, minutinho pra copa, tem coordenação com Recife. Positiva, saída prevista, qual seria? Saída gole. Gole. Controle, o Guardião 03, corredor Axé na altura da Locuva e para retorno a Salvador. Guardião 03, está no setor do aeroclube para retorno a Salvador. 03, reporte farol de Itapuã. Voltará farol de Itapuã 03. TAM 3454, chame Recife no 2085, alterno 2545. 2085, 2545, boa. Volo 397, pronto a copiar? 397. 397, autorizado Ilhéus, nível 240, aerovia, correção, 24 direto. Vai decolada 28, curva esquerda, saída gol, Eval, após Eval, direto Ilhéus. Controle 198, torre 18612, transponder 5571. Coito de tráfego pela direita, reporte girando base, ajustando 0 no meio. 06, tráfego pela direita, Guardião 03, portará gira no braço. Só continuando o transponder, 5571. Afirmo, 5571 no transponder. Positivo. Está pronto para o posto de estacionamento. Gol no 397. 397, cotejamento correto, portão 4, autorizado push, recorte táxi. Portará táxi, gol no 397. 983, cópia. Prossiga. 983, autorizado Guarulhos, nível 380, aerovia Peruísque 58. Decolagem 28, curva esquerda, saída gole, transição Gonza. O controle na frequência 119.8, torre 18612, transponder 5576. Autorizou Guarulhos 380, né, para 858, decola da 28, gole Gonza subido, controle 198, a torre 186, transponder 5576, gol 1983. 1983, correto, reporte pronto, portão 8. Reportará. 3602, pronto a cópia? 3602, pronto. Plano 3602, autorizado, Porto Seguro, nível 300, aerovia Peruísque 50. Decolagem 28, curva esquerda, saída Gola, Leval, após direto. Controle 198, torre 186, transponder 5001. Autorizado nível 3, centro da pista, segunda pista 28, curva esquerda, Gole Eval, 119,6, torre 118, decimal 6, e transponde 5001. 3602, nível 300, controle 119, decimal 8. 198. Desejamento correto, reporte pronto, portão 5. Reportarei. Guardião 03, atente a uma pequena concentração de pássaros na final pistuna 7. Gente visual, já. Guardião 03, no solo ao Zuno 1, autorizado backtrack, reporte pista livre. Bom dia, 0 no 4, bom dia, sua identificação, chegada cara e desça para 2.000 pés, ajuste altímetro no 0 no 6. Para 2.000 no 0 no 6, agora 0 no 4. Controle, muito bom dia, seu gol 260, ciente da informação, Juliette. 260, bom dia, sua identificação, chegada cara e desça para o 030, ou no 0 no 6 no ajuste. Ok, já está o 30, 16 será o ajuste. Após Jonas, boa, vai ingresso no ar. O procedimento é LS para 28. Reporte, vai voar até Cari, Cari e depois usar. Cari, frequência livre, guardião. 7, a boa, autonomia 2:30, alterna Maceió. Sete, 2:30, Maceió. Vai taxiar via Índia Alfa, ajuste no 0 no 6, ponto de espera da 28, torre 1862, boa viagem. Índia Alfa no ponto de espera 28, 1862, eu vou no 397, bom dia. Salo, gol 9983, posição 8, pushback acionamento. Portão 8, autorizado, reporte táxi. Reporta táxi, 1-3. Salvador, tá 3602 pro estacionamento, posição 05. Então, 3602? 05. Gente, no portão 5, aguarde para o push. Aguardo, tá 3602. Carro Salvador, portário 2281. Pronto pra cópia, tá? 2281 no Porto Seguro, qual nível? Vou passar na CHG para Belo Horizonte, nível 100. Gente, aguarde coordenação e cópia. Aguarda. Poderia formar uma chamada de espera na posição para o TAM 3602? 3602, estou com tráfego da Gol que vai taxiar. Após a passagem do mesmo, a causa autorizada iniciar. Táxi, voo 1983, está com 126 a bordo, 4 horas e 10, autonomia até no Galeão. Horas, Galeão, táxi via Juliette Alfa, ponto espera torre 2862, até lá na minha escuta. Juliette Alfa, ponto espera 2862, voo 1983. Salvador, objeto 6726. Siga. Atualização Recife, nível 330. Nível 330 será coordenado, mantém escuta, aguarde cópia. Pra mim. Índia, Mike Alfa, prossiga. Autorizado então, pushback, acionamento agora pelo TAN 3602. Notificação junto à sala S, ou é Índia, Mike Alfa? No grau 06 dos Illinois, ajustando 016. A linha decola da 28, gol 1397. Livre, pushback. Livre, pushback, treinamento 3602. Gente, prossiga 1 no 1500 pés no litoral. Reporte passando o Vera Cruz, ajuste o altímetro no 0 no meio, Índia Mike Alfa. Acione 0130. Gente, acione 0130, mil pés e reporte após Vera Cruz no 1500 para ingressar no Interlagos, o Índia Mike Alfa. Informa que no momento a operação em Salvador é instrumento. Se permanecer até mais próximo, será autorizado no visual especial, mantendo mil pés. Gol 1-0-1-4, está 5 milhas da posição Cari, após Cari está autorizado, ELS Yankee, pista 2-8. Negativo, reporte no localizador. Reportará localizador, agora 0-1-4. Como é que é? Foi informe se é homologado de instrumento. Firmativo. Ciente. Vai ingressar no corredor Vera Cruz, mantendo 1500 pés após corredor Interlagos. 1500, Vera Cruz após Interlagos. Ainda mais alto. Suba para 1500 pés. Tá, pressão de ser 1500. Gente. Controle, bom dia, gol no 397, decolou, passou no 1600 pés. Gol no 397, contato radar, subiu nível 240, saída gole. Gole, ascensão 240, gol no 397. Objeto 6726 para a cópia. Prossiga. Salvador, Recife, nível de voo 330. Aerovia pelo ISC 58. Decolagem pista 28, curva à direita, subida Aron, transição Melim. O controle 1-9-8, transponder 5002. Objeto 6726. Autorizado 330, Recife, pela Upper 58, vai decolar 28 na Aron, transição Meirinho, controle 198, transponde 5002, 6726. Primeira curva à direita, após decolagem, uniforme Whisky 58 à rota. Uniforme Whisky 58. 158, a rota, curva direita após decolagem, confirma, essa é 26. Chama quando pronto. Vai chamar. Para o táxi, o TAN 3602, alterna com 20, com 3 horas de autonomia e 95 a bordo. 3602, táxi à direita, ponto de espera da 28. Chame a torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 6. Ajuste no 0 no 6, pela direita aqui, chama a torre 118,6. 18,6, obrigado, agora 0 no 4. Para o Salvador, ponto de 2,8. Prossiga. Condições de copo e acionamento. Eu entrei em contato agora com o Centro Recife, ele ainda não recebeu o seu CHG, estou só no aguardo. Salvador, bom dia, Gono 0 no 4, final pista 28, baixou e travou. Gono 0 no 4, tá visual algum campo? Afirma, Gono 0 no 4. Sente, chute nos 90 metros da pista 28 impraticáveis, aguarde autorização de pouso. Vai dar autorização de pouso, os últimos 90 metros impraticáveis da pista 28, Gono 0 no 4. Gono 983, decolado aos 25, chame o controle em 19.80. 198, grato, bom dia. Gol no 0 no 4, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 210 graus, 06, 12 de nós, cheque o trem. E final, baixei e travou, gol no 0 no 4, livre pouso, pista 28. Autorizado o procedimento de LS na pista 28 para o gol 260. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1983, livra 2300. Gol no 983, contato radar, subou ao nível 380, saída gole. Saída gole, subindo para o 380, gol 1983. Pela informação. Controle Salvador, bom dia, até 3196. 3196, aguarde. Gol no 397, chame torre, correção. Chame Recife, 1288, alterna 264. 288-264, no 397, boa. Em Salvador, para BH, nível 100, 100. Aerovia Gulf 677, apoio até Ilhéus, após o Whisky 1. Decolagem pista 28, com curva à esquerda, na subida Coral. Acione 5573, controle 119.8. Salvador BH, nível 100, Golf 177 até Ilhéus, Whisky 1 no BH. Decolada 28, curva à esquerda, 5573 ao transporte, 119.8 controle. Está ali no acionamento, chama para o táxi. Bora para o táxi, 2281. Só com o campo, Índia Mike Alfa. Índia Mike Alfa, chame torre 198 decimal 6. Alfa. Torre Salvador, Índia Mike Alfa, próxima rotatória.